Liberdade, Renan da Penha, Poesia 7, é o Palinho, é o Slim, o Malaque e o Tuco Rari da D. Conexão, vamos que vamos, bagulho é louco, então não se intromete. Por essa vocês não esperava, uma mistura louca. Poesia 7, ei! E a melodia de um dia chato, com ela do meu lado, foi o que me inspirou. Um espírito independente num bundão gigante. Por ela nesse funk eu vou falar de amor. Não sei fazer poesia, mas que se foda. Falo tudo que eu penso, é confusão da minha mente. Eu transformo em música boa. O amor é fantasia, por livre escolha. Onde anda de dia, a cidade é uma e de noite a cidade é outra e hoje faz frio. Me dá um abraço, põe seu casaco e sai fora. Pareço vazio, não me lembro do seu rosto quando eu precisava na pior hora. E ela é namoradeira, mandona da barra, sonhando e transando. Segunda a sexta eu faço referência, só não me compara. Não há nada igual que você conheça. As leis estão aí, então desobedeça. Tudo que vai e passa vira experiência. Uma dose de insanidade na independência. Agora é hora de exaltar o amor. Se esse quiser ser, não importa o que esteja por vir. Acredite em você. E mesmo que mantenha um olho gordo e que ninguém queira te ver vencer, esteja sempre em paz, tipo um céu azul. Eu tô sempre em paz, tipo um céu azul. Sei, são policiais ou são bandidos? Deixa eu te explicar qual é da fita. É simples, respeita as mina. Negra, licença aqui, vocês vão ter que ouvir do que eu vivi, vivenci, tudo que aprendi. Família RCO, Sandrão, Elião, sabotagem. Nunca vão nos calar enquanto o rap existir. Sentir o som, deixei de sentir o chão, yeah, yeah. Essa é uma história de amarga. Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. Tudo que ela tem, o jeito que ela dá, não dá pra explicar, nem pra comparar com as outras mina que eu cantei linda. Sabe dos vacilos que eu já dei, disse que tamo fechado e bota fé que mudei. Sabe que sou complicado, muito complicado, desleixado e desapegado dessas coisas que geral acha maneiro. Vamos dar um rolê no Leblon, tu que vestidinho longa de chinelo e blusão. Você suco de morango, eu gin tonic e limão. Pique o vagabundo, a dama taca chama no colchão, yeah. Deixa os inimigos pra lá, quanto mais criticam mais a gente ganha. Eu tô fazendo grana, tô fazendo história. Eu amo essa vida e toda a trajetória. Sempre tem vários pra atrasar, mas hoje em dia eu sei legal quem é que soma. Sei que só o sonho pode nos salvar de tanta coisa ruim que temos na memória. Eu encontrei você, o clima foi tão bom. Fez essa canção, eu lembrei dos sufocos, mas não desisti. Por isso eu tô aqui, batalha e acredite. A vida é um sopro. Pô, nesse clima friozinho só falta você. Ô menina, te juro, tô louco por você. Nosso amor a gente inventa. Finalidade era romance nos 80. Mas te encontrei no festival. Tô com 150, ritmo agressivo, barulho de favela. Vai, boa pro pai, vai na via, vai descendo. Belo dia, sonhei ter uma vida bela. Hoje eu ando de moto pela ria, sucessada com as gata. Evoluiu, tô naquele clima. Falando disso, daqui a pouco eu busco ela. Hoje mais cedo foi churrasco e piscina. Daqui a pouco é Netflix e o mais serve. Só eu e ela, só eu e ela. Ritmo Zé Tu, Doracho, pra toque. Sempre traz Zé Tu no pulso, maló. Ritmo Zé Tu, Doracho, pra toque. Sempre traz Zé Tu no pulso, maló. Dentro do carro, só balão. Cheguei no seu pedaço, princesa. Realmente você é uma deusa. Com esse sorrisão me deixa beleza. Não sei por que que as suas amigas não querem você tão pertinho de mim. Ei, fica me espera na porta que eu já tô chegando, te conto isso aí. Ainda não sei o que você tem que me hipnotiza quando passa, me deixa sem graça. Ainda não sei o que fazer pra parar de pensar em nós, botando fogo em lençóis. Ó como ela vem de blusinha e saia, se vai pagando a S, não toca funk no rolê, vai a, e que só fica feliz se tocar aquela do Kevin. Mas se for amor, só o Chris. Infinitas vezes repito que te ver partir me faz querer voltar mais rápido pra cá. Infinitas vezes repito que te ver ficar me faz te querer bem mais, dobrando a minha cama e só. E eles vão te julgar e ajudar ninguém. Importante é lembrar que tá tudo bem. Ideia boa pra trocar, cerveja no bar, hatch pra fumar. Várias biates, uma janta de 100. Ela adora o meu cheiro de marola. Joga pela e vem enchendo a minha bola. Põe na conta do duezinho, depois vem em mim. Porque se for pra ficar de miserinha, então nem volta. Eu tô no fogo rachiste, me mandaram um beat. Quero essa beat, ela só me enrola. Eu tô brotando na city, me manda um kit. E se for pra fumar tudo, eu vou te mandar embora. Porque eu sou o duezinho, né? Nós não fuma fininho, né? Todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer um bis, né? Um conversível, um jet ski e uma casa no lago. Tudo fica blues, tudo fica blue. Nosso beijo tem gosto de Royal Salute. Tem muita gente intrometida falando da nossa vida, mas os problemas resolve eu e tu e só. Não se afastar de tudo aquilo que nos faz mal. Sem celular, computador, sem rede social. Não precisa se arrumar, eu já tô indo te buscar. Vou te levar pra viajar pelo mundo real. É natural dessas pessoas, elas sentem inveja quando vê chegar no baile o casal criminal. Eu prometi te dar um mundo depois que cheio de milhão, mas tu sabia que eu não valia um real, linda. Tempo passa, tu fica mais linda. Sei tudo que tu gosta na ponta da minha língua. Não sou nenhum Neymar, mas tu pode vir pra cá, porque eu tô cheio de saudade do que nem vivemos ainda. DK47, no Poesia 7. Vivia de um 71 e 77 com as malandras, mas dizia sabotagem. Eu vi que isso é verdade, que até mesmo a malandragem vira otário quando ama. Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar sua roupa, tirar sua roupa. Gato, eu vou te dar os parabéns, mas tu sabe muito bem que eu queria te dar outra coisa. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, é. Tu me mostrou que esse ditado, ele tava errado. Todo grande homem tem uma grande mulher, que nunca tá atrás, mas fica sempre do seu lado. Se tá ruim, então não sei por que tu faz assim. Não é o fim, se nós dois ainda tamo afim. Me excluir, me bloquear é muito fácil. Difícil é ouvir essa música e não lembrar de mim. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho tanto pra contar, porra. Que hoje a conta tá cheia. Tô lá na varanda, tipo, deixe que diga, que pense, que fale. Deixa eu marolar que a minha gata vem. E ela é do tipo que não precisa de joia. Pra escrito e calando o peito, gosta e fica tudo joia. Parado com ela no farol das seis. Falei que gostava de samba, ela me rendeu três. Falei que gostava de funk, ela dançou pra mim. De um jeito que fez apagar o contato da minha ex. Depois colou na minha casa como quem quer nada. Com cara de quem é sentar, mas quer ficar pelado. Com cara de quem quer sentar, pode ficar pelado. Hoje eu preciso de você, mais nada. Baby, tá tipo gosto de mel. Doce quente gruda na minha mão. Até cada letra do meu papel, cada pulso do meu coração. Preta, se você tiver, eu tô. Até na palavra que tu vai. Caso contigo se for amanhã. Só preciso convencer seu pai. Tô tipo Don Juan, com dor de cabeça. Só se for na de baixo, de tanto comer a tua. Ei, nunca se esqueça que eu sou leal. Desde quando o show era 10 real. E hoje tô aqui no Poesia. Porra, quem diria que sonho vingaria no final. Ei, ei, ei.